os meus olhos verão o Rei Jesus, o leão da tribo de Judá. Verão o Rei Jesus. Meus olhos verão o Rei Jesus, o leão da tribo de Judá. Verão o Rei Jesus. Sou do meu amado jardim, poço das águas vivas. Sou do meu amado, fonte selada. Eu sou do meu amado, fonte dos jardins. Fonte selada.